Se eu disser que não, estarei mentindo, mentindo pra você e pra mim. Se eu disser que sim, vai ser pior ainda. Eu nunca me senti assim. Parece que eu estou apaixonado e não se parece com nada do que eu tenha passado. A paixão me assusta e me deslumbra e me deixa louco. Coração oscila entre a luz e a penumbra e quer de tudo um pouco. Se eu te disser, talvez seja a primeira vez eu me abro com alguém. Certas coisas a gente esconde sem querer, só por medo de sofrer. Parece que eu estou apaixonado e não. Mentindo pra você e pra mim.